pediram finalmente para que parem e tentem ouvir de uma vez que não é um filme. São nossas músicas que dizem as verdades, por isso nós fazemos o show cumprindo o papel do que hoje somos. E aqui estamos mostrando que sabemos. O que sabemos ninguém nos ensinou. Então pare, se cale, mas não pare de ouvir, não deixando criar o que não conseguir. Código 13, vezes 13, é o nosso coração pra quem não conhece.